sobre mim. Nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Ah, nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade. Como adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você me faz adormecer pra que eu viva em paz. Sincero, o meu amor, como adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você me faz adormecer pra que eu viva em paz.